coração ficou pesada, cheio de ódio, cheio de ódio. Não há semblante de esperança, essa vontade de me defenestrar. Num nevoeiro de fumaça, os aviões em cinzas, mas tá tudo